A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Primeira metade dos anos 80, a fome de juventude e as novidades nos assolavam, né? Como se tivéssemos aquela obrigação de recuperar todo aquele tempo perdido na ditadura, cantando hino e fazendo gargarejo com flúor. A gente cantava o hino toda quarta, antes de entrar na aula. É, daí a gente achava que tinha que se jogar nos penhascos em Asa Delta. Sim. Ou nos matarmos ali em cima de pranchas de windsurf. Ou bancar um aventureiro dos céus voando naqueles balões coloridos. Da Champion. Isso. Lembra do balão da Champion? Sim, claro. Que era vários relógios, assim. Vários relógios. Sempre tinha exposições. Já no campo sexual, né, a TV ficava jorrando aquelas mulheres na nossa cara, com aqueles trajes mínimos, e faziam os nossos banheiros verdadeiros templos de adoração a Afrodite, né, cara? Tanta atividade de amor solitário nos banheiros. Ah, muito, cara. Era tanta sacanagem, Alexandre. Vai ter Proença pelada ali na Dona Beija, lembra? Sim, Cristiane bem. De Oliveira pagando peituca em Pantanal. Pantanal, mulher que virava onça. Nossa, eu até chorava. Eu acabava ali em prantos. Era uma loucura. Toda sexta-feira tinha sala especial. Sala especial. Wilza Carla. Wilza... Impressionante. Era a Thaís Araújo, ali com os seus ovos fritos, né? É, do lado de fora, era a Chica da Silva, lembra da Chica da Silva? Chica da Silva, verdade. Isadora Ribeiro na abertura da Tieta. As juradas do Silvio Santos, né, renderam algumas playboys. A Mara Maravilha, a Flor. Sônia Lima. Flor também rendeu Flor playboy? Flor também, claro. Olha, veja você, dessa eu não sabia. A Florida playboy. E quando a gente ia pra praia, né, cara, aquele festival de biquínis tão minúsculos que caberiam até dentro de um Kinder Ovo, né, cara? Você fritava os nossos olhos. Só que a gente ia ver uma mulher de perto, mas bem depois, né, da passagem do cometa Halley, a gente foi ver. Era um festival de fio dental, topless, que virou uma moda no Brasil também. Asa Delta, na verdade eu nunca vi uma mulher de topless, nem hoje eu nunca vi. Nem a tua mas, mulher. Nem a minha mulher. Tantas outras vestes nada ortodoxas, né, que as garotas usavam. A ordem era que todas as mulheres mostrassem as suas vergonhas, né? Como se de um dia pro outro todas as brasileiras fossem convertidas de beatas cristãs do Beato Salu ao peladismo de Satã. O peladismo de Satã, muito bom. Eu acho que o Asa Delta foi o modelo de biquíni que mais colaborou para aumentar a calosidade na palma das mãos ali da molecada. Amigo meu... guardava escondido uma Playboy da Tássia Camargo, se não me falha a memória, que hoje é uma senhora que o tempo agiu de forma implacável, foi, mas na foi, época foi era o mionzinho da época. Era, com certeza, a foto preferida ali da galera era ela usando ali um Asa Delta. E nessa onda toda de juventude, radicalismo, a palavra radical surgiu nessa época. Mesmo, era muito bem moda. Tudo era radical. Tudo, né, radical. Era um radicalismo, era rabo de fora. E a televisão não poderia se eximir. Não. Centenas de horas de VT lançadas ali nas nossas cabeças. Era como se fosse uma frota de B-52 nos bombardeando ali com corpos bronzeados. Deslizando por pranchas de Moreybug. Lembra das pranchas de Moreybug? E a galera em tubos intermináveis. Os marombados do Leblon saltando ali com suas motos em trilhas enlameadas. E tudo isso num tempo, né, que ter sobra de carne no traseiro não era demérito, né? Não era, cara. A gente gostava dos excessos glutianos. E foi nesse clima todo de juventude, energia e ereção que surgiu uma das mais cultuadas e lembradas séries de TV brasileira. Estou falando de Armação Ilimitada. Cara, isso! Nossa, adorava. Passava na sexta à noite, né? E aí a gente podia ficar acordado, né? Pra assistir, porque no outro dia não tinha aula, né? A mãe da gente deixava. Eu ficava assistindo a série e comendo cremogema. era muito bom, cara. É a coisa mais gostosa desse mundo. E o sexo liberal dos anos 80, tava tudo tão na moda. E a série girava justamente em torno disso. Um triângulo amoroso ali entre os nossos heróis Juba, Lula, que eram o Cadu Moliterno e o André de Biasi. Exato. Né? Tinha a repórter Zelda Scott. E Andréa Beltrão. Andréa Beltrão, isso. Isso. A galera ali em aventuras fazendo uso de motos off-road, pranchas de surf, paraquedas, helicópteros. E todos os outros elementos geradores de testosterona mostravam o Brasil que ir pra cama com um número inferior a 3 pessoas era uma caretice sem tamanho, né, cara? Cara, e Andréa Beltrão, pra mim, ela sim envelheceu com muita dignidade. Ah, né? Até hoje tá pegável. Tá, cara. Eu não sei quantos anos ela tem, não deve ser poucos. Bastante. Mas, ó, dá um caldo bem grosso, viu? Ai, que calor! Ai! Acho que eu tô precisando de um super banho, super frio. Gelado. Vocês não querem vir, não? Mas fora essa sacanagem toda que girava em torno da série, tinha também aquele garoto, né, o Bacana, que Bacana. Era vivido pelo Jonas Torres. É, Jonas. Era um órfão saído de um circo lá e tal, e foi se aventurar com o trio. Mas, por favor, não imagine que foi se aventurar ali no meio da falta de roupa. Eu né? Não duvidaria, cara. Porque naquela época valia tudo. E tinha a Ronalda Cristina, né? Que era amiga da Zelda. Ronalda também que gostava. E que fim levou aquela Catarina Abdala, né? Que ela, acho que ela fez uma das cucas do sítio do Pica-Pau Amarelo, se não me falha a memória. Foi. Fez uma cuca depois da Armação Limitada. Tinha também o chefe da Zelda, né? Que era o Francisco Milani. Putz. E tinha a DJ Black Boy. Por que ela era Black Boy e era uma garota, né? É, era curioso nessa isso. Nessa época de sexo liberal dos anos 80, cara. Pós-ditadura, tudo já valia. Ela fazia aquelas intervenções totalmente inovadoras pra época, ficava narrando ali os acontecimentos da série. Era bacana. Agora, o melhor personagem, pra mim, era o do chefe. Era interpretado pelo Francisco Milani. Sim, que depois virou Tolerância Zero, pra quem não se lembra. Ele já morreu também. Já morreu. Não sei se você se lembra... Por exemplo, Andréa Beltrão, ela entrava na sala do chefe já falando assim, ai meu Deus, ele é um nazista. Quando entrava, ele tava vestido de Hitler. Tava vestido de Hitler. Era ótimo. Era mesmo. Muito bom. Perdidos. Estamos perdidos. É o caos. Chefe, é o caos. O personagem era genial, a edição era fantástica, cara. Gostava muito disso. E hoje em dia o que a galera comenta na web aí é que aquela DJ Black Boy foi inspirada naquela personagem da atriz Lainey Phipgen, que era a DJ naquele cultuado filme também, Warriors, lembra? De 79? Sim, claro. E ela narrava com fontes de informações privilegiadíssimas, né? Chegava até a aparecer algum milagre da saga de Uma Noite dos Guerreiros de Coney Island. A gente precisa fazer um Agente 86 aqui, um episódio do Warriors, né? Os Guerreiros da Noite. Tudo bem, foi feito em 1979, mas foi ali na década de 80 que chegou na televisão, só né? Chegou na TV nos anos 80, porque sem dúvida. Que demorava, bem capaz de ter chegado no final dos anos 80, né? Muito bom, vamos rolar qualquer vale, dia. Vale, vale. E falando nisso, amigões, dá pra seguir o Agente 86 no Twitter, @agenteem86. Tem também no Facebook, a nossa fanpage, agenteem86. E também dá para você mandar um e-mail, falecom@agenteem86. Mande sugestões aí, se você se lembra de algo também da velharia, né? E esse episódio foi uma sugestão enviada pelo Pedro Torres. Ele mandou falando Armação Limitada. Tá aí, ó. Se você tiver uma sugestão, mande também. E o Armação Limitada ficou no ar pela Globo ali entre 1985 e 88. E quem elaborou foram os próprios protagonistas, o Cadu Moliterno e o André de Biasi. Olha só, é mesmo? É, cara. E quem comprou a ideia depois foi o Daniel Filho, né, o diretor. Daí começou de maneira bem tímida. Eu lembro que só se exibia uma vez por mês. Aí logo foi ganhando público e tal. Daí passou para um formato quinzenal. E em 1997 teve uma reprise pela própria Rede Globo. Em 2005 já foi do canal Multishow, o canal pago também começou a fazer. Se não me falha a memória, eu acho que tem algum canal rolando hoje, eu acho que é o Viva. O canal Viva tem muitas séries, né, que eles desenterram. Alexandre, você se lembra das motos que a dupla usava, o Jubilula? Acho que era alguma coisa cross, mas não lembro exatamente era qual. Exatamente, era o lançamento da Grale, né, a fábrica que hoje em dia faz caminhões, ônibus e tal. E fazia tratores, né? Tratores também, acho que até hoje. É. E era lançamento, aí eles usavam pra fazer um merchan. Já era um merchan. E eu conheço uma moça... É. Que falou que perdeu a virgindade no banco do Magrali. Você queria ser gente. Ah, com certeza.